No final da manhã, trabalho de policiais militares do grupamento tático na barranca do Rio Paraná. Quando transitavam pela Avenida Beira Rio, eles viram este gol desaparecer em meia mata em direção à barranca do Paranazão, com a intenção de dar continuidade ao trabalho ordenado pelo comando da unidade. Os policiais seguiram em busca do veículo e encontraram-no abandonado em meio ao matagal. Ao revistarem o veículo em busca de entorpecentes e armas, foram surpreendidos ao encontrar esta pistola. A marca Taurus, de fabricação brasileira, calibre 45, devidamente municiada, e mais algumas munições de reserva, como explica o soldado Inácio, do 14º BPM. Patrulhamento, nosso subcomandante da unidade. Estamos realizando o patrulhamento na região oeste, mais precisamente na Avenida Beira Rio, quando foi avistado um veículo Gol, saindo de um porto de clandestino de Moamba. Foi adentrado ao tal porto, só que o veículo se destinou a outro caminho. Dois policiais desceram da viatura, enquanto a minha pessoa dirigiu a viatura até outro ponto da rua, onde os policiais acabaram entrando no meio do mato, feita uma perseguição ao tal veículo. Meio ao matagal, foi avistado o veículo na adjacente de uma rua. Foi feita abordagem, porém o indivíduo que conduzia tinha evadido. No interior do veículo foi encontrado vários fardos de muamba, e no interior de um dos fardos foi encontrada uma pistola calibre 45. Procedimento agora. Procedimento, o veículo vai ser encaminhado à 6ª SDP para verificação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.